E aí galera, aqui é o Thiago Salgado do 4 Instrumental e nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectado em mídia livre. Ligue os pontos. Seguimos con el Ligue los Pontos, la sexta edición del programa. Recién estuvimos escuchando un poco de música, Antropofagia de Cerebro Electrónico y Despertador Minibox Lunar. Estuvimos hablando sobre los congresos regionales del Nordeste y de San Paulo y vamos a hablar ahora sobre la búsqueda del lo perdido. Tenemos a Lucas Rodríguez Vieira, que es uno de los elegidos para redactar los textos. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Aló? ¿Estás escuchando? Sí. Fala, Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Seja bem-vindo aí, cara. ¿Aló? ¿Ouvindo? ¿Está ouvindo, Lucas? Tô ouvindo. E aí, cara, boa noite. Boa noite aí, todo mundo. Obrigado. Joia. Só corrigindo o Leandro aqui, as músicas que a gente ouviu foram a versão de Mar do Roberto e do Erasmo pela banda Sex on the Beach e Agente 009 de Oh My Devil's Dog. E é isso aí, vamos conversar um pouco agora com o Lucas. Você tá me ouvindo legal, Lucas? Tô ouvindo sim, tranquilo aqui. Então, a gente vai falar sobre o projeto Em Busca do Elo Perdido e eu queria que você falasse um pouco da sua proposta, cara, que foi selecionada aí. Então, eu fui selecionado aí, como você disse, no meu texto eu fiz uma seleção dos 5 álbuns que eu achava mais importantes assim, pro tropicalismo e fiz uma pequena resenha sobre cada um deles, falando dos arranjos, das letras, da proposta e tudo, assim. Alô? Alô, Lucas. Espera aí, só um minuto. Beleza. Oi, Lucas. Então, que foi o que levou você a entrar no concurso e apresentar a ideia tua? Ah, então, primeiro, eu sou um grande fã assim, do tropicalismo, dos ideais, de tudo. Não só da música, também como da arte, da erotica, também do que o Glauber Rocha fazia de cinema novo. Aí, como eu sempre gostei muito de escrever sobre música, eu decidi me inscrever lá no concurso e saiu aí. Ok, e qual é tu visão sobre as conexões que há entre Tropicalia, modernismo e a música independente hoje em dia, que é um pouco o tema central del elo perdido, da busca do elo perdido, e qual é um pouco tu visão sobre esos tres movimentos, dos que ocurrieron ya hace años, pero siguen influyendo el que está ocurriendo hoy en día. Y por otro lado, ¿pensás que hay, más allá de la idea de independencia, si hay algún foco estético hoy en día en la música independiente? O modernismo foi algo mais... Eu não tenho grande conhecimento sobre o movimento, mas foi mais ligado à arte, né? E isso acho que, de certa forma, influenciou no tropicalismo também. O tropicalismo, eu acho que, tipo assim, é um movimento musical... ele é um movimento cultural, mas musicalmente, eu acho que ele é um dos mais importantes assim, que ocorreram no Brasil. Foi um movimento de ruptura, que tinha toda aquela coisa que música brasileira era só violão, voz, piano... inseriram guitarra elétrica, baixo elétrico, tudo aquilo. E causou um grande alvoroço, que as pessoas achavam que guitarra era símbolo do imperialismo, todas essas coisas assim. Aí então, depois assim, que, vamos dizer, que a Tropical acabou, ela influenciou muita gente, sim. Notavelmente, um grupo que você nota a influência, sim, foram os Novos Baianos. Surgiram aí no final dos anos 60, início dos anos 70. Então, sobre a música independente hoje, eu acho que as melhores bandas e músicos assim estão no cenário independente. Tanto porque quando você... É o tipo de música boa que eu acho que existe no Brasil hoje, não é o tipo de música que você vai ligar a televisão e vai assistir. E existem várias bandas ótimas que estão aí na cena independente. Posso citar alguns nomes aqui? Seria muito interessante. Então, do Fora do Eixo mesmo aí, temos o Nevilton, o Mini Box Lunar. Daqui da minha região temos o Madre, que é uma banda que faz um rock bem anos 70, com uma mescla de música brasileira. Tem também daqui também o Tétano, que já é uma banda de death metal, mas também tem uma proposta muito interessante. Temos também lá no sul, a gente tem o Trem Fantasma, temos o Plexo Solar, que também fazem um som muito maneiro. Deixa eu pensar em mais bandas aqui. Temos também o Plástico Lunar, que é outra banda que tem um som bem psicodélico, Super Cordas. São todas bandas ótimas e que não aparecem tanto na mídia como outras muito ruins que estão aparecendo aí. Só aproveitar a sua deixa aí, Lucas, para falar que esse concurso nasceu aí no partir dos debates do Observatório do Ego Perdido, que aconteceu mês passado. Teve a participação de Zé Celso, de Arthur Macalé, vários convidados assim, de peso das antigas mesmo, que falou sobre esse debate intergeracional, vamos dizer assim, né, que é a coisa do independente de hoje, a quebra que a gente está propondo e o que a Tropicália propôs também. Sim. Queria que você falasse, como que você ficou sabendo do concurso, cara? Então, eu fiquei sabendo do concurso através do Twitter, cara. Que como eu sigo vocês por lá, aí eu lendo, assim, eu vi desse concurso, achei interessante, muito interessante a proposta e resolvi tentar participar aí. Felizmente fui selecionado e o texto tá aí. Então, e por aqui na minha região aqui, a cena musical não é muito... Assim, não tem muitas bandas, porque um grande problema que eu vejo aqui é que o pessoal gosta muito de tocar cover, assim. Aí a galera não se liga tanto no trabalho autoral. Mas a gente tem aqui boas bandas e eu tenho uma certa relação com o coletivo Serra Elétrica. Inclusive, junto com o Ponte Plural, em maio eles fizeram uma edição do Fora do Eixo aqui na região de Friburgo. Foi muito interessante. E dentro do coletivo tem o Vazio, tem o Madre, que eu citei. Aqui da região fora do coletivo também tem a banda Ponta Cabeça, temos o Cadabra, temos algumas bandas muito interessantes aí. Entendi. Você toca baixo, não é isso, cara? Toco, sim. E você tem trabalhado próximo de algum coletivo, tem interesse de se envolver nessa cena? Como que tá a sua participação aí? Então, eu tenho uma participação, não vou dizer que eu tenho um cargo certo, sim, mas eu geralmente ajudo o pessoal do coletivo Serra Elétrica. Por exemplo, nesse Fora do Eixo mesmo, eu ajudei lá na venda dos CDs, eu escrevo algumas coisas para eles, faço uma certa participação nesse ponto, sim. Y pensás que la situación de la música independiente, que esté pasando lo que contaste hoy sobre que la música que te interesa no está en la televisión, sino que se mueve por otros medios, pensás que en el aspecto estético, o sea, en la música misma, influye de alguna forma? ¿O es algo que tiene que ver nada más con los modos de difusión y sobre cosas ajenas al contexto en sí, de las letras y de las músicas? Si pensás que todo este movimiento que hay hoy en día con la música independiente, con redes como el Fora do Eixo, que tienen que ver con una forma de trabajar, de difundir la música, de no estar ligados a sellos grandes y tal, funciona de alguna forma como una influencia directa en el resultado de la música y de las letras, o es algo que es paralelo. Eu acho que tem uma grande influência, sim. Porque, enfim, por exemplo, como eu disse, as grandes bandas com mais qualidade são as que estão no circuito independente. E o que eu acho que leva a grande qualidade delas são, tipo, 100% comercial. Eles não fazem só pensando no dinheiro, e sim mais na qualidade, entende? E o que eu digo, que eu vejo na televisão, são as bandas que estão mais afim de ganhar dinheiro do que propriamente pensar na arte. E então, com a ajuda aí dos coletivos, do Fora do Eixo, também de todos os regionais, eu acho que a união dos grupos ajudam eles a, tipo, lançar o trabalho, estarem divulgando, tanto com os festivais e tudo esse trabalho, que aí já gera uma renda, já divulga também. Genial. ¿Y pensás que que las antiguas formas, lo que pasaba en el pasado sobre la organización de la industria, está observando esto y está en un plan de cambiar, o está como ciego a toda esta situación de que haya hoy en día gente como vos que piensa que la música interesante pasa por fuera de la industria? ¿Pensás que hay una reacción de la industria, o pensás que están digamos, vinculados con esto y conocen lo que está pasando? Que eu acho também que é um grande problema que houve no Brasil é a banalização da cultura, assim. As pessoas dão pouco valor realmente à cultura. Então, o que acontece? Eu acho que a indústria pode acabar com se voltar a ter esse valor que havia antigamente. Que os donos de gravadoras, eu acho que eles, ultimamente, eles pensam muito mais no que pode gerar do que ter qualidade. Certo. Então, lembrando que os participantes vão viajar para Uberlândia, né, no Congresso Nacional em outubro, não é isso? E agora vamos aproveitar e chamar outra das selecionadas que vai conversar com a gente agora, a Carolina. Carol, você está me ouvindo já? Estou ouvindo, João. Boa noite. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda ao Liga os Pontos. Obrigadíssimo. Prazer enorme estar aqui e compartilhar com vocês o processo do texto. Vamos aí. Seu tema é bem complexo, né? Eu tava dando uma olhada, queria que você explicasse um pouco onde você chegou no desbunde. Beleza. Eu optei por fazer um texto abordando politicamente, né, a relação entre os movimentos, e até para aproveitar um pouco a pesquisa de mestrado que eu estou propondo para o circuito. Né? Então, uma expressão, né, que foi usada pelo Gerdes Macalé durante os debates, que foi essa, o desbunde desbundou, né? Então, eu peguei esse gancho aí para desenvolver a ideia, que, né, foi bem rápido, assim. Eu não consegui me deter assim, nos detalhes dos debates, nem nas abordagens artísticas, né, estéticas, que são incríveis, assim, né, todos os movimentos. Então eu fui direto para a análise política. E daí, a principal ideia que eu desenvolvi no texto é de que os movimentos sociais e culturais, eles têm a qualidade, a enorme qualidade de compreender profundamente o momento histórico que eles estão e de aproveitar essas condições que eles têm para criar ruptura, para criar transformação. Então, eu tentei passar rapidamente pelas contribuições da Tropical e do Modernismo, cada um refletindo muito vivamente, né, o seu momento histórico. E daí, foi o ponto que eu me detive mais, né, eu falei um pouco dessa capacidade do circuito entender, né, a grande sacada é ele entender a possibilidade de utilização das novas tecnologias, né? Então, Então foi assim, um pouco de retomando os debates, porque isso foi muito dito, né, pelos participantes, né? Então eu falei um pouco dessa utilização da internet, da potencialização de mecanismos incríveis. Profundamente criativo, e é isso aí, foi mais ou menos essa a ideia, né? Daí eu acabei usando, juntando, né? Jogando muito com a economia solidária e com a comunicação popular. Entendi. Está desenvolvendo. Qual é a transformação que você acha que a gente vai alcançar, que o circuito vai chegar? Então, assim, eu acredito que o circuito, ele sacou muito bem essa coisa da cultura, da produção cultural. Está atacando muito essa parte do mundo do trabalho e o mundo da cultura. Então, assim, expressou pelo desbunde, né, generalizado, aquela coisa da ditadura, né, da opressão. Hoje a gente vive um universo de flexibilização total do mundo do trabalho, né, e aí o circuito, ele vem resgatar, né, da produção cultural. Então, eu acredito que o circuito, ele criado em outros moldes, né, que aí vem a discussão da economia solidária, né, quer dizer, a autogestão, a questão do associativismo, da colaboração, da troca, isso está muito relacionado com um novo mercado, né, que vem pautado pelo é essa, né? Uma síntese entre o mundo da cultura, está criando oportunidades para jovens experimentarem novas relações de trabalho. Tá me ouvindo ainda, Carol? Eu tô. Então, fala um pouco da semelhança que o circuito Fora do Eixo pode ter com os movimentos, né, que você pesquisou, analisou. E você acha que tem alguma similaridade? Então, eu, assim, não consegui fazer uma análise tão forte nesse aspecto, assim. Eu tentei traçar mais os avanços, mas eu acredito que pela ele vem aí marcar, né, ele funciona, ele vai ser um marco também na história da cultura brasileira, né. Claro que a gente está agora passando, né, está vivenciando tudo isso, então ter um distanciamento histórico, isso, eu acho que é difícil, mas eu acredito que pela complexidade, pela compreensão que o circuito tem do momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que tão As transformações que ele essas transformações. ¿Qué tal, Carol? Acá Leandro desde Buenos Aires. Quería hacerte una pregunta con el modernismo, que fueron movimientos que ocurrieron en los años 70, 80, con la actualidad. Y pienso que hay también un poco un paralelo entre la situación política de los años 70 en toda Latinoamérica, con movimientos de izquierda, con ideas socialistas, las dictaduras que ocurrieron después, y también hoy en día se está viviendo una situación política que tiene conexión por el lado de la caída del modelo pensar que hay políticas en ese sentido y que uno es producto del otro, o sea que los cambios políticos con los cambios culturales, o los cambios culturales están más ligados a las situaciones políticas. Eu acredito que é tudo atrelado, né? A gente está vivendo na América Latina aí um momento histórico muito importante, assim, sem precedentes, né? Com a eleição de governos progressistas, enfim, praticamente todos os países aí da América Latina estão críticas, né, de democráticas para a comunicação, para a cultura, né? No Brasil, numa menor escala, talvez, porque o governo não é tão comprometido assim, mas você vê na Venezuela, enfim, nos países mais que tem uma política mais radical, né? E eu acredito que o circuito, ele expressa muito positivamente, né, essas possibilidades de transformação aí, da gente vivenciar um pós-neoliberalismo, né? Então, eu acredito que ele expressa de uma forma muito complexa, né, essas transformações pelas quais a gente está passando. Interessante demais isso. Queria pedir desculpa aos ouvintes aí pela trava que está dando aqui no Skype. Às vezes aí, peço desculpas, o programa liga os pontos. Vamos chamar agora o Léo lá do Massa, que também foi um dos selecionados, e bater um papo entre os três selecionados, o Lucas, a Carol. Vocês tiveram conhecimento do trabalho um do outro? Não. A gente soube assim que as pessoas falariam de abordagens diferentes umas das outras, né? Então, até pensando nisso, é que eu, por exemplo, me detive aos aspectos mais políticos para não, né, ultrapassar aí e poder contar com a contribuição da galera, assim. Então, teve também a abordagem artística, que eu acredito que foi a do Lucas, né, a econômica, que eu não sei de quem é agora, e a... Artística também é minha. E a histórica. Oi? A minha também foi artística. Ah, então, enfim, não sei exatamente quem ficou com qual, mas foram essas quatro abordagens: histórica, artística, econômica e política, que é a minha. Legal. O Léo, foi você que falou aí? Foi, sou eu, gente. Oi, cheguei agora aqui, tava numa reunião, já vem me pegou. Vamos aí, vamos conversar. Vamos sim, velho. Seja bem-vindo aí, eu ligo os pontos, cara. Tudo bem aí? Legal. Já te perguntando de cara. Você ouviu um pouco da fala da Carol, cara? Um pouquinho, é. Acabei de sentar, peguei o finalzinho. Você consegue visualizar um pouco do seu trabalho? Fala um pouco aí do que foi o seu projeto. Não, tranquilo. Bem, eu acompanhei os debates, né, sabia todo o projeto, estou um tempo aqui no Massa, e aí a minha abordagem era artística, né, e aí voltada exatamente para a literatura e para a questão da palavra. Então o texto... Ele é um breve itinerário juntando o modernismo com a antropofagia, né? O tropicalismo e a cultura digital, pensando um itinerário da palavra, não só da palavra escrita, da palavra na música, da palavra multimediática, na palavra no teatro. E a ideia um pouco é essa transição que se deu da modernidade em relação à palavra no Brasil. É bem voltado realmente para essa questão da literatura mesmo, assim. Oi? Fala um pouco da seleção, tá? E sim. Aí tem também... Bem, rolou a seleção e tal, fiquei mó feliz. passei uma semana maluca escrevendo. E eu acho que o legal, um pouco que eu quis trazer no texto, é que termina nesse itinerário o momento que a gente está vivendo, que é da cultura digital. Então, eu fiz questão de tentar fazer uma experimentação de trabalhar com links no texto, pensar um pouco essa ideia que eu tenho refletido muito sobre o que seria talvez uma literatura ou ensaio sobre literatura ou outro, qualquer outro tipo de arte na cultura digital. Então o texto até é um pouco um conceito, um pensamento do que seria um texto infinito, que seria aquele que tem, você vai, quando for publicado, vocês vão ver, tem um link por linha quase, assim, que te remete desde de uma coisa didática, tipo, sei lá, estou falando sobre Oswald de Andrade, aí um link sobre ele, para quem não conhece ter um pouco mais de conhecimento, até uma apiração de uma música que fala, que está no contexto ali, tem livro para link de livro para baixar, link de filme, link de clipe. Então eu acho que o texto, além dessa questão temática da palavra, do itinerário da palavra, ele tem essa coisa intrínseca do texto em si, assim, o que seria um ensaio para realmente falar sobre isso? Metalinguístico, né? Total. Massa demais. Acho que é um pouco isso. Tô ansiosa para conhecer aí a contribuição da galera também. Oi? Não vi. Eu disse que eu tô ansiosa para ler aí a contribuição da galera. Assim. Nossa, eu também. Eu acho que tem que rolar logo isso aí. Tô muito afim de ler vocês também. Para Lucas y para todos, les quería preguntar cómo ven sus aportes o sus participaciones en conjunto con el Fora do Eixo a partir de este vínculo que se generó a partir del observatorio y del concurso. ¿Cómo que a gente llegó até a propuesta del observatorio? No. ¿Cómo ven a partir del vínculo que se generó sus acciones a partir de esto en el futuro? A nossa relação com os coletivos, com... Isso, exatamente. Como vai ser daqui para frente, as publicações, a participação no Fora do Eixo de vocês, como vai ser o futuro mesmo de vocês? Entendi, bem, eu posso falar. Bem, eu estou um tempo já aqui no Massa Coletiva e eu estou junto com... Minha ação aqui ela é pontual no sentido de pensar a questão do clube de cinema junto com o Rafa. Eu, há um tempo já que eu participo do movimento cineclubista no Brasil, sou cineclubista, milito pela questão do cineclube, do acesso, dos acervos públicos e tal... Então, eu trabalho bem nessa linha com o Massa. Só que, isso foi... Aí foi a questão legal do observatório que me trouxe, de pensar talvez uma frente de literatura na parada. Porque eu também escrevo, sou poeta e tal, e aí a gente tem até umas aspirações aqui de o que seria talvez até uma frente de literatura, pensar em livros dos coletivos, dos circuitos que possam rodar nas banquinhas. Eu tô um pouco com essas duas perspectivas, assim. Isso é legal, hein, cara? Isso é... Ano passado eu vi um pouco disso com o Vani, do Vandaluz, que é uma banda lá do Patos de Minas, que tem um trabalho de literatura legal. Marcelo Rocha, também de Valadares, tem um link, tá aqui com o Coletivo Fósseis, também, que é escritor. Eu também tenho um livrinho na ponta de agulha, quem sabe a gente já não bota nesse processo aí, né, cara? Não, então a gente já começa amanhã o grupo de e-mails Literatura Fora do Eixo. Demorou. E junta essa galera aí para começar a pirar nisso. Tamo junto. Eu queria fazer um comentário sobre um movimento que há sobre literatura independente em Buenos Aires e em outras cidades, que se chama FLIA, FLIA, que é a Feria del Libro Independiente, en la cual se reúnen todos los escritores, poetas, escritores de ficción, de informes, y llevan a cabo una mensual en la cual cada editorial y cada escritor pone una banquiña y es un movimiento que está funcionando muy bien, muy articulado, y sería súper interesante tener personas con las mismas ideas y dedicados a la misma disciplina visitando la feria y ver qué conexiones pueden llegar a tener entre la feria de acá y las acciones que se pueden llegar a llevar en Brasil. Também é muito interessante, hein, cara? Essa feira é legal demais. Depois tem como você mandar um link aí pra galera pra gente divulgar também, Leandro, se tiver. Estou pesquisando. Não, e acho que tem tudo a ver com o que a gente está começando a pensar aqui, porque você pega o mercado editorial brasileiro, é uma brincadeira, na verdade, né? Você tem algumas editoras, o livro é caríssimo, não se pensa realmente no que seria uma circulação barata, acessível, que trabalhe com formação em relação à literatura, né? Principalmente a literatura que a gente chama adulta, né? Literatura infantil, no Brasil, a gente tem até uma série grande de ações que lidem com isso, mas a literatura que a gente chama de adulta, né? A circulação dela, a formação dela, a gente está num esquema que é até um pouco parecido com o que a gente está discutindo no circuito em relação à música e ao cinema. Ela é muito viciada, né? Porque ela tem todo um esquema de... O sonho do escritor no Brasil é ser publicado pela Companhia das Letras e para Flip, sabe? E eu acho que a gente está num rolê até pensando a cultura digital, pensando as potencialidades estéticas e de formação e de circulação que a gente tem com a internet, a gente pode criar um outro modelo mesmo, pensando em literatura. Doido demais isso, cara. O Leandro já passou aqui o link pra gente. Vou divulgar, é Feria del Libro Independiente.blogspot.com. Feria del Libro Independiente.blogspot.com. Entendeu aí, moçada? Agora eu queria dar uma chamada de novo lá no Lucas, que foi o primeiro a falar. Lucas, você ouviu direitinho a fala do Léo e da Carol aí? Queria que você falasse o que você achasse aí, o que você acha do link mesmo com o seu trabalho, o que você percebe disso assim na parte da estrutura que você montou aí no seu projeto. Então, você quer que eu fale um pouco sobre o meu projeto? Me ouvindo, Lucas? Então, o Psiconauta eu comecei ele em dezembro. Você encaixa um pouco seu projeto com... Ah, linkasse o projeto com esse do Feira del Livro. Com o trabalho dos outros selecionados, né, cara? O que você achou aí do trabalho da Carol, do trabalho do Daniel? Então, achei muito, muito interessante a proposta dos dois, cara. Pô, esse do Léo ficou muito legal. A Carolina estava comentando com ela antes que eu também tive uma proposta muito interessante. O meu foi aquilo que eu comentei mais ou menos, né, cara? Eu fiz uma seleção de 5 álbuns da Tropicália que eu achava os mais interessantes e fiz a resenha deles. Massa demais. Carol, chega junto aí na ideia do Léo também. Beleza. Eu acho que são olhares, né, particulares, assim, sobre uma situação que é essa situação que o Faradoche está construindo aí na relação com todos esses antecessores, né, que putz, eu acho que vai criar um retrato cubista, né, enfim, da coisa, né, que pode ser olhado por vários ângulos. Então, eu acho que muito fácil, na próxima edição, mais pessoas, né, possam contribuir, participar aí desse processo de reflexão, né, e acho que foi. Parabéns pela iniciativa do Observatório, né? Estou em contato direto, assim, com o pessoal do Enxame Coletivo, né? Foi meio que o mediador, né, para eu conhecer melhor essa na Terra no segundo semestre lá, né? Então, conhecer cada vez. E junto com vocês, tá? Legal demais. É, fala um pouco das suas perspectivas futuras aí em relação ao resultado desse projeto e dentro do Fora do Eixo, né? Beleza. Ó, então, eu acabei sistematizando, né, um pouco da minha reflexão que eu estou fazendo no contexto de uma proposta de pesquisa de mestrado, que é o mestrado que eu entrei aqui. Processos midiáticos. Realmente articulando essas teóricas da economia solidária e da comunicação popular, entender como vocês estão se utilizando dessas. Fazendo a proposta. Eu devo usar ela com parte do circuito lá no processo regional, que vai ser em São Carlos, que eu vou participar junto com o pessoal e formalizar, né? Já para mim foi de uma forma mais sistemática. Estou pensando a partir de todas as observações que festival aqui no Anja e venho acompanhando indiretamente também pela internet, né, todas as movimentações do circuito, né? Então, até assim, um aspecto foda que eu não consegui trabalhar no texto foi essa, né, que politicamente, né, um passo fodido assim, né, para a sociedade brasileira, né, ter uma galera que está a fim de debater com os representantes, os prováveis representantes do país aí, as suas propostas políticas, né? Infelizmente não consegui dar conta, né, de falar sobre isso, mas é um aspecto muito relevante também, que venho acompanhando, assim, né, devo finalizar essa fase de acompanhamento no Congresso Nacional, e é isso, estou muito aberta a quem quiser contribuir com a pesquisa, com essa proposta também, né, eu tenho um perfil na rede do portal Fora do Eixo, que é Carolina Monteiro, né? Então, quem quiser entrar em contato e contribuir para essa proposta de pesquisa aí, tá muito bem-vindo. Algum suporte virtual sobre lo que escribís, algún blog, algún perfil en la red? Eu tenho um blog. É um blog que eu movimento pouco, assim, é mais um repositório de referências que eu tenho, assim, mas eu, que já é uma possibilidade de contato também, né, que é www.coisascaopticas.blogspot.com. Eu também tenho um blog, até já fazendo as considerações finais aqui, achei mó legal a fala dela, da Carol, e bem, a gente se encontra acho que no congresso, né, para trocar essas ideias, ver a publicação desse book, como que vai ser. Também tem um blog que tá dentro do portal do Fora do Eixo, que é foradoeixo.br, e lá é blog de poesia só, tem umas aspirações lá e uns poemas e tal, mas meu, vamos aí se encontrar. Essa ideia também aí dessa frente de literatura, talvez aí a gente pode encampar alguma coisa. Eu tenho refletido muito sobre isso, uma ideia de ideias de publicações alternativas, caseiras, mais baratas, e usando todo o esquema de circulação de ideias, de conhecimento, de troca e de conhecimento livre que o circuito nos traz. É isso aí, galera. Beijão. Então, Psiconauta escrito com Z. E é um blog assim como o que eu fiz o trabalho. Agora ele faz resenha de disco. Aí lá tem tudo, desde Bossa Nova, tem o Tropicália, tem Clube da Esquina, tem tudo lá. Rock. Quem quiser conhecer, só você falar. E também agradecer o pessoal pela oportunidade aqui na Rádio Fora do Eixo. Também vou ficar muito feliz, estou aguardando ansiosamente pelo congresso lá e Festival de Embolada em outubro. Isso aí, esse bloco, mais um bloco feliz demais da produção, de todo o tempo. Fiquei feliz demais de participar. Trabalho diferente aí da galera toda, a Carol. O Léo, com certeza, a gente vai com essa parte da literatura aí, cara. A gente tem que fortalecer isso mesmo aqui no Circuito Fora do Eixo. E a Carol também, com o ponto de vista político dela, também vai ser legal demais. Com certeza, acho que dá pra gente fazer. Entre a gente, projetos pra frente, conhecer os selecionados e debater sobre o processo que foi até. Então, um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Valeu demais, ô João. Prazer enorme estar com vocês aí hoje. A gente se vê lá no Jambalado, então, Congresso Demora. Nacional. Léo já saiu, né? O Lucas, você tá aí ainda, cara? Tô aqui, sim. Obrigado demais pela sua participação aí. Oi. Beleza, agora a gente vai terminando esse bloco, vamos chamar mais uma rápida sessão de música. Vamos ouvir Cérebro Eletrônico agora com a Antropofagia, logo em seguida. Gostaram? Tem um aí no Cérebro Eletrônico. Muito bom, Tristeza, daqui de Bauru, Cérebro Eletrônico. Ah, legal demais, então vou pra você em homenagem. Cérebro Eletrônico com Antropofagia e logo em seguida Mini Box Lunar com a música Despertador. É isso aí, no Brasil. Ligue os pontos. Ligue os pontos. Thank you. Concurso Valores Fora do Eixo. O Circuito Fora do Eixo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está realizando o concurso Valores Fora do Eixo, visando a promoção de valores humanos. As categorias são Música, Literatura, Artes Visuais, Audiovisual e Outros, voltado para artistas e entusiastas do Brasil e da América Latina, em busca de descobrir e incentivar os melhores trabalhos através de premiação e divulgação em festivais independentes. As inscrições estarão abertas de 14 de julho a 28 de agosto e o candidato deve preencher a ficha disponível no endereço valores.foradoeixo.org.br. Mostre seus valores em rede. Alô galera, aqui quem fala é o Thiago Hyde do Aeromoças e Tenistas Russas. Estou diretamente aqui da Zen Storm, massa coletiva em São Carlos. Estamos todos juntos na Rádio Fora do Eixo. É nóis! Ligue os pontos. Bueno, estamos cerrando la sexta edición del Ligos Pontos. João, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Bueno, parece que João... Fala, Leandro. Ah, ahí está. Tô me ouvindo, estou falando aqui meia hora apresentando aqui. O microfone está fechado. Acontece. Ok. Né? Um prazer foi apresentar com você hoje aí, viu, Leandro? Fue un placer muy accidentado, sí, pero lo disfruté mucho. Espero que no sea la última. Y nos vas a pasar los links. Yo antes quería Leandro. Aquí estoy. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos por darme el espacio este. Fue un placer estar acá haciendo la conexión internacional con el Fora do Eixo. Quería pasar el link del colectivo al cual pertenezco, que es www.baexperimental.com.ar. También pueden informarse sobre el colectivo Sintomática, que es otro colectivo que hay acá, que está también dentro del Fora do Eixo. Y João, muchas gracias, un abrazo y te dejo cerrar a vos. Grande abrazo ahí, Leandro. Vou até, se você não ficar sozinho na sua língua em espanhol, vou te mandar um abraço especial aqui, um beijo da Toya Argentina que está aqui comigo do meu lado agora. Hola, Leandro, un gusto. Un gusto. Isso aí, Leandro. Foi um prazer, viu, cara? Espero que também não seja a última. A gente vai se encontrar várias vezes aí no Liga os Pontos. E até o congresso, né, cara? Onde eu vou poder ouvir o som de vocês lá e conhecer pessoalmente. Massa. Queria falar agora pra todo mundo do foradoeixo.org.br/rádio, pra quem quiser ouvir todos os nossos programas, acessar ao vivo os podcasts. Falar que todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente faz a nossa reunião nacional aí do Fora do Eixo, da Web Rádio Fora do Eixo. E para quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, mandar um recado, é só mandar no e-mail webradiofde@gmail.com.com. Tem BR não, .com só. E falar que a produção desse programa foi da Paula Bainha e a coordenação do nosso querido jovem Palerose, e que trabalhou também na técnica e na coordenação. E eu e o Leandro, né, Leandro? Aqui na maratona da apresentação. Despedindo-nos já, lamentavelmente. É isso aí, foi um prazer. Queria também agradecer a todos os ouvintes que estão cada vez mais fiéis e uma boa representação aí, nos ouvindo todos quinzenalmente aí no período que o Liga os Pontos vai ao ar. E também para os ouvintes da reprise, né, que acessam nossa página para ouvir depois o programa. É isso aí, foi muito massa esse Liga os Pontos, foi a nossa sexta edição. Um abraço para todos, um abraço Leandro, um abraço jovem, todo o circuito fora do eixo, todos os ouvintes. Fiquem em paz e até a próxima, daqui a 15 dias. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.